Salve, salve, Guaianazes, Malvina, Bilholanda, Jardim Lourdes, Chabilândia, Vila Minerva, Jardim Aurora, Vila Nancy, Vila Rosa, Jardim Soares, Jardim São Paulo, Inácio Monteiro, Lajeado, salve a todas as quebradas. Nesse bairro brinquei na infância, curti minha adolescência, amadureci nas andanças, acumulando experiências. Histórias relevantes, porém outras não, nada em vão. Foram importantes em minha formação como cidadão. Um giro na quebrada, pode crer, minha mente viaja no rolê. Cada rua que passo, diferentes lembranças na memória, fatos que me emociona. Aqui sorri, chorei, caí, me levantei, trabalhei, lutei, errei e acertei. Cada dia encarando com coragem, a gente aprende com as dificuldades. Ainda lutamos pela liberdade. Extremo Leste, Guaianazes. Nesse bairro me sinto em casa. Extremo Leste, minha quebrada. Dormitório de operário, a maior periferia de São Paulo. São Paulo, investimento é escasso, esquecido pelo Estado. Na favela onde eu moro tem de tudo um pouco. Vendedor indignado, gritando feito um louco, tirando de cada dia pra não ficar no sufoco. O dia inteiro no sol quente, suor escorre no rosto. Tem traficante, ladrão, noia, toma paulada. Fique esperto pra não entrar em parada errada. Mantenha a atitude e proceder, não dê mancada se não quiser morrer. Respeite a lei da quebrada, fique de boca fechada. Se viu o que não devia, não viu, não sabe de nada. Ande na paz sem querer ser mais que ninguém. Humildade é a chave pra você ir além. E por aqui, meu querido, nem tudo é negativo. Também tem seu lado bom, seu lado positivo. Fui aonde cresci, fiz várias amizades. Extremo Leste, Malvina, Guaianazes. Nesse bairro me sinto em casa. Extremo Leste, minha quebrada. Dormitório de operário, periferia de São Paulo, onde os impostos são pagos, investimento é escasso, esquecido pelo Estado. Afastados do centro estrategicamente, como não fossem membros e sim delinquentes de uma sociedade que está decadente e separa por classe quem dela pertence, segregando iguais, Estado conivente, investimentos desiguais, preconceito evidente. Sou de Guaianazes, região leste, imprensa dá destaque quando tragédia acontece, distorce nossa imagem. Repressão prossegue, notícias de verdade, a mídia não interfere, mas maioria do povo é trabalhador proletário, paga em dia imposto, bate cartão no horário, não vê a cor do dinheiro que Estado depositado, nem reinvestimento em nosso bairro, mal administrado, chega de ser atrasado, tem que mudar esse quadro, já passou do prazo. Nesse bairro me sinto em casa. Extremo Leste, minha quebrada. Dormitório de operário, a maior periferia de São Paulo, onde os impostos são pagos, investimento é escasso, esquecido pelo Estado.